aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Because descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz.